Nosso tema de hoje é o homem no mundo. É um texto que está dentro do Evangelho aqui segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o título. Ele fala do homem no mundo. Então, até para iniciar, uma pequena referência, que todos nós estamos no mundo. Estamos encarnados, estamos vivendo uma experiência material, sobre toda a influência que a matéria exerce sobre nós. Mas nós não precisamos ser do mundo. Significa o que isso? Se nós nos tornarmos parte disso tudo, nós vamos viver só para satisfazer as nossas sensações, os nossos prazeres, as nossas vontades. Então, eu tenho vontade de fazer isso, eu faço. Afinal de contas, tudo me é permitido. Nós sabemos que quando a gente dá vazão a muitas vontades, não temos muito freio, damos vazão a muita coisa, nós sentimos as consequências de uma forma bem visível, bem sentida no nosso corpo. É muito fácil a gente perceber. Quando a gente come demais, porque a gente gosta daquilo, já dá um problema. Quando a gente bebe demais, dá outro problema. Quando a gente fala o que a gente não devia, colocando para fora aquele sentimento de raiva que brota em nós, nós sentimos aqui dentro também uma bola. Então, são diversas formas em que as coisas chegam até nós, como nos lembrando, não é por esse caminho. Então, para a gente se ligar. Então, estar no mundo não é o mesmo que ser do mundo. Estamos para, através da experiência, aprendermos com tudo o que nos rodeia. Aprendermos, inclusive, a dizer não para algumas dessas vontades, que se nós refletirmos, para onde que elas nos levam? Então, cada um tem o seu ponto de reflexão. Eu falei que o texto está dentro do Evangelho. E ele fala, basicamente, que quando nós compreendemos a nossa destinação, às vezes nós nos tornamos pessoas fechadas, sérias demais. Acreditamos que o sofrimento, que faz parte do processo, mas que muitas vezes ele deve até ser forçado para que, através desse processo, o espírito se eleve. E ele diz que não, não é bem assim, não é por esse caminho. A nossa elevação é através daquilo que eu disse agora há pouco, é de negarmos algumas coisas, caminharmos por outras, é termos o poder de decidir, de escolher aquilo que se apresenta para nós, aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Então, é um processo de amadurecimento espiritual. Às vezes a gente amadurece fisicamente, mas espiritualmente não quer dizer a mesma coisa, né? Então, precisamos amadurecer espiritualmente para perceber o todo que nos envolve. Essa vida, ela nos apresenta, e o texto fala disso também, a questão que nós estamos vivendo aqui agora, que é a vida em sociedade. Porque, dentro do exemplo que eu disse até do mundo, muitos já se retiraram do convívio social. A vida em isolamento, a vida mística, a vida, enfim, de várias formas. Só que é nessa convivência que nós temos uma grande oportunidade de crescimento, de aprendizado, de evolução, porque às vezes a gente não se dá conta, porque nós vivemos muito pelas nossas vontades. Mas, na convivência com o outro, o que nós aprendemos? Não é aquele aprendizado do pai e da mãe, do professor. É a convivência com o outro. Nós aprendemos a amar, mesmo ainda de forma rudimentar. Aí a gente pode dizer assim, sim, mas eu posso aprender a amar uma planta, um animal, Sim, nós podemos. Só que eles não nos devolvem aquilo que nós precisamos, que muitas vezes é o contraditório. É a palavra do opa. O cachorro, tu faz qualquer coisa com ele, ele continua vindo atrás de ti. Continua sendo teu melhor amigo. A pessoa não, a pessoa tu magoa. E tu precisa reconquistar a confiança dela. Tu precisa demonstrar amor, afeto, carinho por ela. Para fazer essa nova conquista. E isso te modifica. Está lá o segundo mandamento de Jesus, né? Amai ao próximo como a si mesmo. Faz para ele aquilo que gostaria que fosse feito para ti. Isso é um tremendo exercício que, se nós levássemos ao pé da letra, já nos modificaria grandemente. Mas nós aprendemos também a perdoar nessa convivência. A necessidade de perdoar e de pedir perdão. De perceber que nós erramos e que nós precisamos que o outro nos dê o seu perdão. Só numa vida em sociedade se consegue. A aceitar que o outro é como ele é, não como eu quero que ele seja. É um outro exercício, são todos exercícios profundos e difíceis. Se fossem fáceis, nós já faríamos todos eles. Então, aceitar, aceder, porque nós somos espaçosos, nós queremos que as coisas sejam como nós queremos. Então nós temos que perceber que o outro também tem vontades e razão muitas vezes. Então nós temos que recuar, dar espaço. Quanto mais próximo o relacionamento, mais se faz necessário ceder. O respeito, como é que nós vamos aprender a respeitar? Eu acabei de usar o exemplo do cachorro que tu chuta ele volta. Nós não temos respeito pelo cachorro, porque muitas vezes ele é um ser inferior a nós e não nos impõe, não nos lembra que temos que ter. Mas o ser humano lembra. E nós precisamos, porque nós queremos ser respeitados. Então, a nossa oportunidade de encarnação, de vida, que nós vamos e voltamos, mas é sempre uma história nova, né? Os personagens podem ser até os mesmos, mesmo que a gente não se reconheça, mas as histórias são novas. Mas sempre requer que a gente exerça esses fundamentos que foram citados, não só esses, tem muitos outros, que a gente consiga se puxar, né? Se tentar. Eu falei no início, de novo, se nós não tivermos bem nítido o que nós queremos, a gente anda em zigue-zague. Ou, às vezes, em círculo. Se nós não soubermos o que nós queremos, para onde nós estamos indo, nós vamos nos perdendo e batendo cabeça durante muito tempo. E, muitas vezes, quem nos ajuda a perceber são as pessoas ao nosso redor, que nos trazem o melhor delas. Nos trazem, através dessa interação que nós temos, a oportunidade de... Quantas vezes nós vamos dormir pensando em alguma coisa que foi feita que não foi bom? E às vezes com um remorso batendo fundo e desejando que essa noite seja breve para que no dia seguinte a gente consiga refazer isso. Essa é a oportunidade de estar presente nesse momento. E a alegria, ela faz parte. Porque se nos tornarmos pessoas fechadas, carrancudas, amargas até, por vermos apenas as situações negativas que ocorrem ao nosso redor, parece que nós perpetuamos isso. E o belo existe, a alegria está próxima de nós. E nós podemos fazer com que ela seja mais abundante através do que nós fazemos. Então, podemos tornar a vida de alguém melhor. Isso é muito interessante, tornar a vida de alguém melhor. Quem nós podemos escolher e talvez começar ainda hoje de noite.